a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Estamos de volta, Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, ó, muito obrigado pela companhia aqui nas ondas da sua rádio e também nas redes sociais. Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e 45 8828-2828, nosso contato no WhatsApp. Na sequência tem notícias do esporte e também ainda hoje aquele massacre semanal, né? Aquele masoquismo nosso de cada dia, de cada semana, de cada momento. Quadro 7-1 da semana. O que será que tem hoje, hein? Com certeza, só para variar, assunto para mais de 7, né? Assunto para mais de 1.000. Get on my feet. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, Guilherme, um abraço para você, para os ouvintes da Transamérica. Cá estamos, Guilherme, depois de um feriado municipal com o nosso fronte. Exatamente, lembrando que quem não ouviu ontem, né, o programa Papo de Craque, das 6 às 7, é porque não teve o Papo de Craque mesmo, não teve também o Transnotícias, o Transmania, os programas locais aqui da sua rádio em função do feriado municipal de São João Batista, aqui na Terra das Cataratas. Agora, notícias do esporte, não podemos deixar de comentar nesta semana a questão do Foz Cataratas Futsal. Na quinta-feira chegou o treinador novo, como é que foi? Já está na cidade, já trabalhando desde a tarde da última quinta-feira, o novo técnico do Foz Cataratas Futsal. 40 anos de idade, ex-jogador de futsal, Luciano Bonfim, que nas últimas temporadas dirigiu São Lucas, da cidade de Paranavaí, e que quando era jogador, atuou aqui em Foz do Iguaçu, pela Acerp e também teve uma rápida passagem pelo Foz Futsal. Luciano Bonfim assume no lugar do Fabinho Gomes, que deixou a equipe iguaçuense para comandar o Marreco de Francisco Beltrão. Agora com um novo comando, a gente espera também, Guilherme, que haja um novo comportamento, uma nova atitude da equipe do Foz Cataratas, que no geral ainda, falando de temporada 2016, está deixando a desejar. Então, agora vamos acompanhar de perto o trabalho do Luciano Bonfim, já que ele fez boas campanhas lá no São Lucas de Paranavaí, é um estudioso, é da nova geração do futsal paranaense, repito, 40 anos de idade. Luciano chega para dar uma nova cara à equipe do Foz Cataratas. E a gente espera que realmente essa mudança aconteça já a partir do próximo jogo, dia 2 de julho, na cidade de Castro, contra o Caramuru. E hoje é dia 25, né? Ele chegou no dia 23, portanto tem um tempinho aí para trabalhar, conhecer o elenco, já começar a dar um pouco da sua fisionomia a esse time do Foz Cataratas. Agora não vamos nos esquecer, né? Porque tem esse jogo do dia 2 contra a equipe do Caramuru e depois outra pedreira pela frente. A vantagem é que vai ser no dia 12 o próximo jogo, ou seja, dá tempo dele trabalhar. Como é que você vem analisando até esse momento da chegada do Luciano Bonfim? Ele vai ter a semana cheia agora, a semana que começa amanhã, com o foco total nesse jogo contra o Caramuru de Castro. E depois, mais um bom período para a próxima partida. Então, o tempo para trabalhar, ele vai ter. Esse tempo estará à disposição do novo técnico do Foz Cataratas. A questão é se os jogadores que estavam devendo, não estavam conseguindo boas atuações, se eles com o novo comando também terão um acréscimo de produção. Vários jogadores que estão compondo atualmente o elenco do Foz Cataratas chegaram no começo do ano com outra expectativa, né? O torcedor, a imprensa de uma maneira geral, esperava um rendimento bem superior àquele que esses jogadores estão apresentando. Então, uma simples mudança de técnico mexe com o elenco, mexe com a estrutura? Sim, mas é evidente que ele precisa do respaldo dos jogadores e que eles dentro de quadra possam dar uma resposta positiva. Futebol de campo hoje tem amistoso aí do Foz do Iguaçu Futebol Clube lá em Ponta Grossa contra o Operário, né? Inclusive a segunda partida, né, desses compromissos aí entre Foz e Operário, visando a preparação para a Taça FPF no segundo semestre. Na primeira partida, semana passada, a derrota do Foz do Iguaçu Futebol Clube. E vamos falar de futebol de campo, né? Mas vamos até tocar num outro assunto agora, porque esses assuntos locais eu sei que você vai expor aí com mais detalhes ao longo da semana que vem agora. Informação a respeito da Copa América. Deu o que se esperava? Chile e Argentina na final? Era a final sonhada, uma vez que houve a eliminação de outros favoritos pelo caminho? É, no ano passado, no Chile, foi a mesma final. Chile e Argentina, com o Chile sagrando-se campeão na disputa por pênaltis. Um ano depois, novamente, Argentina e Chile chegam a outra decisão. Isso quer dizer que o nível de futebol da Argentina e do Chile foi mantido. Pior para o Brasil, porque o nível do futebol brasileiro também se manteve, mas se manteve lá embaixo. Então o Brasil novamente não consegue chegar. Tenho a impressão, sim, que por justiça chegam as duas melhores seleções. Tivemos como decepção maior a eliminação precoce do Brasil, mas não só do Brasil. O próprio Uruguai também deixou a desejar, Paraguai também. Depois, na segunda fase, o Equador também acabou devendo e chegam realmente as duas melhores seleções. Argentina e Chile, com a Argentina estando um passo à frente nesse momento e, na minha opinião, mais perto do título. Mas a gente não pode esquecer que do outro lado há uma seleção chilena que cresceu ao longo da Copa América, manteve a base do ano passado, da equipe campeã, e tem tudo para complicar a vida da Argentina. Aliás, a Argentina que procura um título importante já há algum tempo com sua seleção. E tem o Messi jogando muito. O Messi que acabou se tornando nessa Copa América o maior artilheiro da história com a camisa da seleção argentina, chegando a 55 gols. Claro que há rivalidade do Brasil com a Argentina, especialmente no futebol, mas convenhamos, está na hora da Argentina ganhar uma Copa América. Messi nunca ganhou nenhum título profissional com a seleção da Argentina, né? Será que chegou a hora? Será que vamos ouvir Foguetório em Puerto Iguaçu no domingo à noite? Eu acredito que sim. O jogo vai ser às 9 da noite e lá pelas 11 da noite pode se preparar, viu? Aqui na fronteira alguns fogos vão pipocar. Tenho a impressão que, até pelo que eu falei agora, pela minha opinião, que serão fogos argentinos. Ainda bem que eu não moro na região do Porto Meira. Moro longe da fronteira com a Argentina. Sidney Busanello, muito obrigado por essa participação e bom fim de semana. Um abraço e a gente se fala aqui na programação Transamérica e um ótimo sábado para você, meu caro Guilherme Wojtkowski. Participação de Sidney Busanello aqui no front deste sábado, 25 de junho de 2016. E lembrando, né, que as notícias do esporte você confere de segunda a sexta, às 6 da tarde no programa Papo de Craque, aqui nas ondas da sua rádio. Vamos de música agora, Front Transamérica até meio-dia. Rock you like out. Desire is coming, breaks out loud. Lost in the cages, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Programação musical aqui no front, vamos agora voltar lá pro Arraiá Transamérica. Ué, já acabou a folia? Mas só se for essa folia, né? Porque alguns tipos de folia na vida pública não acabam nunca, né? Caramba, fugiu todo mundo aqui, pelo visto. Deixa eu ver, vamos lá, celular apitando, né? Não é ligação, é o despertador. Ah, sim, porque está na hora, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Ay, no llores, porque cantando se alegran cielito lindo. Vamos lá, chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela ideia de Jerico que aparece e o gênio exclama: puxa vida, como que ninguém pensou nisso antes? Claro que ninguém pensou, né? Porque a ideia é muito idiota, óbvio. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo tupiniquim. Pode sentar, melhor sentar inclusive, porque o massacre de hoje vai ser doído e vai começar. 1 É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, de curva pra área, emendado, entrou! Miller, da Alemanha, sem marcação ele botou a bola no barbante. E começamos com uma notícia do esporte, com a nomeação do ex-deputado estadual por Minas Gerais, Gustavo Perrella, como secretário nacional de futebol no Ministério do Esporte, né? Lembra o helicóptero apreendido com 445 quilos de cocaína em 2013, em Minas Gerais. Pois é, segundo o jornal Estado de São Paulo, era da empresa de Gustavo Perrella, que chegou a ser investigado pela Polícia Federal, mas a polícia concluiu que a contravenção tinha sido feita mesmo pelo piloto. Menos mal, né? Mas que 7-1 foi pouco. Ah, meu amigo, sempre é, né? Sempre é. 2. Bola pra mim, ele apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 12, camisa número 11, Marcos Segundo. E ainda falando do esporte, o que dizer da onça pintada que foi abatida por avançar sobre um soldado do exército após cerimônia na qual foi exposta ao lado da tocha olímpica em Manaus? Bom, acho que não tinha muita chance de dar certo, né? Até pelo estresse aí provocado no animal e pelo fato de que os tranquilizantes disparados não fizeram o efeito necessário, né? A repercussão foi tamanha que até mesmo o Comitê Olímpico Internacional pediu o fim do uso de animais nos atos de revezamento da tocha. A verdade é a seguinte, não deveria sequer ter começado, né? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. No Rio de Janeiro, estado das Olimpíadas, a situação está tão complicada que, adivinha só, né, cortaram até o serviço de rádio da Polícia Civil. Pois é, e esse é o tipo de situação que gera ainda mais prejuízo, porque sem rádio, os policiais precisam fazer o quê? Eles se comunicam pelo celular. Para usar o celular, alguém vai pagar a ligação, né? E quer apostar que quem vai pagar será você, contribuinte fluminense. Viva o Brasil! 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E a situação está tão feia no Rio mesmo que o que era para ser motivo de orgulho para o Brasil acabou virando motivo de tiração de sarro, infelizmente, né? Não estou falando das Olimpíadas, estou falando do supercomputador Santos Dumont, o mais rápido da América Latina, mas que foi desligado nesta semana no Laboratório Nacional de Computação Científica em Petrópolis por falta de dinheiro para pagar a conta de energia. E o pior é que não dá nem para fazer vaquinha, porque o consumo elétrico é de mais de R$500 mil por mês. E segue o baile! 5. De novo fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. Outra notícia medonha da semana envolve o avião que caiu com o presidenciável Eduardo Campos em agosto de 2014. A Polícia Federal desencadeou nesta semana a operação contra o grupo proprietário da aeronave sob suspeita de propina e lavagem de dinheiro. Um dos empresários que era alvo do mandado de prisão foi encontrado morto num motel da cidade pernambucana de Olinda. E, num caso assim, as teorias da conspiração, que já eram grandes, aumentaram ainda mais. E durma com um barulho desses, né? 6. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o que dizer dessa pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde apontando que 6% dos motoristas de Curitiba, capital paranaense, admitiram que dirigem depois de beber? Bom, eu gostaria até de olhar pelo outro lado, né, ressaltando que 94%, então, não dirigem bêbados. Mas vale lembrar que basta um, né, basta um motorista alcoolizado para provocar até mortes no trânsito. Em todo o país, a média de motoristas que admitiram que dirigem depois que bebem é de 8,7%. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Brasil 0. Já esse estudo aqui é de deixar o senhor e a senhora que nos ouvem de cabelo em pé. Segundo o portal KTV, entre 1998 e 2015, o lucro das concessionárias de pedágio nas rodovias do Paraná subiu 2.400%. Pois é, a inflação acumulada no período, por sua vez, foi de 240%, 10 vezes menos, valor real dos investimentos, separados dos custos de manutenção e reparos. difícil dizer, mas com uma taxa, claro, abaixo disso que foi citado, né? A tarifa de pedágio do Paraná é a mais cara do Brasil e, olha, não dá para defender a renovação do contrato no atual modelo do jeito que está, né? Eu, pelo menos, não consigo. Já pintamos o set, agora vamos ao Gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E o gol do Brasil nesta semana pode ser encarado como a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal em acatar por 11 votos a zero, unanimidade, o pedido feito pela Procuradoria-Geral da República de abertura de um segundo inquérito contra o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, no Rio de Janeiro, por dinheiro não declarado no exterior. A decisão, além das consequências legais, reforça o peso da pressão política pela cassação do até agora poderoso parlamentar, que acumulou aí uma série de reveses nesta semana, né? E já não contaria, inclusive, com os votos necessários para conseguir salvar o pescoço no plenário da Câmara. Nossa, com brasileiro, não há quem possa. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 25 de junho de 2016. Eu sou Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, né, a quem eu dedico aí, em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado. Estiveram aqui no estúdio Jorge Pegoraro, Márcio Barreto, Luciana Lauzini. Programa Fronte, que volta no próximo sábado, às 10 da manhã, aqui na grade local da sua rádio. E não perca neste domingo, né, nesta mesma faixa de horário, neste mesmo canal, mais uma edição do programa Histórias e Memórias de Foz do Iguaçu, com a apresentação da Rita Araújo e do Jorge Pegoraro. Eu volto na segunda-feira de manhã, a partir das 7 horas, com mais um informativo Transnotícias, sua primeira informação do dia. Bom fim de semana para você, um fim de semana de São João, né? Aproveite aí para descansar, se for o caso, para curtir também, se for este o caso, né? Ou para trabalhar e ganhar dinheiro e ver se não gasta tudo, né? Transamérica, a sua rádio, onde você estiver. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.